quando encontrar você. E nós vamos levar o Xande. Ih, aí o bicho vai pegar, meu compadre. Vou fazer o maior bunda lele. Quando eu encontrar você, vou fazer o maior bunda lala. Quando a gente se encontrar, vou fazer o maior bunda lele. Quando eu encontrar você, vou fazer o maior bunda lala. Quando a gente se encontrar. É bola, bola, você diz que dá, você diz que dá na bola, você não dá. É bola, bola, você diz que dá, você diz que dá na bola, você não dá. Quando o seu beijo der de cara com meu beijo, aceder o meu desejo, a gente vai se bolar. A nossa cama vai virar um saco leixo, já faz tempo que eu não vejo nossa rede balançar. Teu lá, lá, lá, meu lelê, meu lelê, nego, teu lá, lá, lá. Vai ser fuzuê, vai vir embolar. Vai ser fuzuê, vai birimbolar. Vou fazer o maior bunda lele. É, o bicho vai pegar. Quando eu encontrar você, vou fazer o maior bunda lala. Chora, cavalo. Quando a gente se encontra, vou fazer o maior bunda lele. Vai morrer gente que nunca morreu. Vou fazer o maior bunda lala. Quando a gente se encontrar. É bola, bola, você diz que dá, você diz que dá na bola você não dá. É bola, bola, você diz que dá, você diz que dá na bola você não dá. Quando o seu beijo der de cara com meu beijo, acender o meu desejo, a gente vai se embolar. A nossa cama vai virar um saco leixo, já faz tempo que eu não vejo nossa rede balançar. E teu lá, lá, lá com meu lelele, meu lelele com teu lá, lá, lá. Vai ter fuzuê, vai birimbolar. Vou fazer o maior bunda lele. O nosso saudoso Otacílio da Mangueira. Vou fazer.